contempla tudo e mostra em revelação. E vai expulsando ele e tomando nossa frente. Satanás tem que comer pó, é debaixo do pé do crente. Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus batiza, Deus revela a sua glória, maravilhas ele faz. Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura, seu poder ninguém segura. Esse Deus é bom demais. Nos dias em que vivemos, ele quer fazer calar a boca de muitos crentes que já não quer glorificar. Só que o rio do Espírito aqui está a correr. Quem mergulha dentro do rio vai ser cheio de poder. Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus batiza, Deus revela a sua glória, maravilhas ele faz. Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura, seu poder ninguém segura. Esse Deus é bom demais. Conhece o poder que está em suas mãos. Ele faz transplante melhor que qualquer cirurgião. Quando o crente glorifica, Deus opera, Deus batiza, Deus revela a sua glória, maravilhas ele faz. Quando o crente glorifica, ele salva, ele cura, seu poder ninguém segura. Esse Deus é bom demais. Deste povo, porque Deus já prometeu, e não há borracha que apague o que Deus já escreveu, a assinatura de Deus.